vocês que gosta de mexer o bumbum. Tamo junto, é nóis. Tá no olhar, no jeito de andar. Esse bumbum.